Comemoro como quem estoura a champa francesa. Tira os olhos porque é Deus que recompensa, então não se ofenda. Se nós tiver regozijando e repouso pleno, enquanto os francos tem, corre por veneno no sereno. Nós estamos tudo desenvolvendo e quem não conhece, liga os picos, espera a repercussão desse rap. Não é de praxe que as mentes evoluem sem problema. Letra no estilo revolucionário antissistema. Na pura calma vamos ganhando os baratos de viela em viela com respeito sem tomar de assalto. Cê tá ligado que é mozico o movimento. Se não for por nós, quem é que vai patrocinar nosso talento? Nunca foi nosso sonho, carro, mulher e dinheiro. Nosso sonho é invadir as mentes pelo mundo inteiro. Levar mensagem reta sempre como compromisso. Pela porta de serviço, cê é da vontade de Cristo. Tá meio omisso, vamos evidenciar os bagulho. Fazer com vontade, pra mais tarde sentir orgulho. Fazer chover, respeito, responsa, atitude. Mais que mude, não se ilude, nosso estilo ainda é rude. Discriminado por quem menos faz e desconhece. Desfavorecido pelo vento, o tempo, a vida e o CEP. Vencendo uso campeão mesmo como tem sido. Pra fazer valer por cada palmo de terra invadido. Ouça a voz, se quiser, vem por nós. Só chegar pra firmar com os irmãos. Sangue bom, nós que tá em qualquer lugar. Tem que saber chegar, respeitar, contracenar, representar. Ouça a voz, se quiser, vem por nós. Só chegar pra firmar com os irmãos. Sangue bom, nós que tá em qualquer lugar. Tem que saber chegar, respeitar, contracenar, representar. Cê tá comigo, tio, então vai lá botar bombeta. Corre mundo afora pela causa, mano, é muita treta. Vida de louco, truta, muita ação, pouca conversa. Cê tá preso porque essa verdade de Cristo liberta. As portas abertas, sem a chave da vida na mão. Nós conhece os casos 7-1 como a palma da mão. Cê lembra bem, né, que aqui não sobrava um irmão. Quando os confrontos era reto, direto nos coração. Vida de gente, mano, faz moleque estremecer. Num minuto de rolê, pelo mundão de prazer. Pagar pra vê aqui, mas o que desacredita. Quando cê trombar com as fitas, vai ver que os mano não brinca. Que favorece pros mano aqui que vê respaldo em rap. Vê aprendizado, vê arena em vez de palco. É só o que eu acho, que devia inverter os sonhos. Para de sonhar com pala preto, bandido do morro. As carapuça do jogo sujo tão a mil. Muito cuidado sujeito, porque inimigo é sutil. Azul de anil, não é mais paisagem de cima. Da periferia de uma pá movida a cocaína. Homem não chora e meia tanto sofrimento. Bang bang, lágrimas de sangue que escorre por dentro. Vendo os pivetes arquitetando os campinhos de terra. Nos campos de guerra, onde a pólvora acionada berra. Liga nas tag, nas marcação de território. Vê que é obrigatório, se destacar no jogo é notório. Cê tá montado, os bolsos de grana tão gordo. Num poçante louco, no corpo os detalhes de ouro. Mas quando cê vai tá vestindo a peita de madeira, diz o que valeu, os ouro ganho de qualquer maneira. Ria dos quentes, trombando com a Bíblia na mão. Tu herança e vida louca, não te deram salvação. Ouça a voz, se quiser, vem com nós. Só chegar pra firmar com os irmãos. Sangue bom, nós que tá em qualquer lugar. Tem que saber chegar, respeitar, contracenar, representar. Ouça a voz, se quiser, vem com nós. Só chegar pra firmar com os irmãos. Sangue bom, nós que tá em qualquer lugar. Tem que saber chegar, respeitar, contracenar, representar. Tiozão, olha melhor com quem se identifica. Detalhe de ouro fica, as oração edifica. Exemplifica a mente dos manos que atiça. Onde teu lugar fica, na plena divina justiça. Mostra coragem, os guerreiros legendários. Que na vida mostraram ao contrário, pós-sistema carcerário. TV de plasma, 50 polegadas e cita. Não mostra o plano de Deus, na humilde, quebrada, esquecida. É desse jeito, e meia vibração dos clepes. Arranhão da acústica e os graves que explode no rap. Te faz lembrar da guerra que não acaba nunca. Vida que vale na luta, cada passo uma disputa. Linha de frente no comando da guerra celeste. Vai brincando, acha que é teste. Das cometas, toca 7.